Reginaldo Manzotti, falo pra você aqui então, Dia dos Namorados chegando, e a Panorâmica FM tem super promoção pra você curtir esse com seu companheiro ou companheira. O cantor Luquinha, em parceria com a Panorâmica FM, vai lhe presentear amanhã com um Pix no valor de R$500. Amanhã é Dia dos Namorados já, viu? Mais um voucher no Carpedinho Motel pra você viver momentos incríveis. É amanhã um sorteio, mande mensagem agora mesmo pro nosso WhatsApp 996579097 e responda: qual é o mais novo lançamento do cantor e compositor Luquinha? Desejos. Sorteio acontece amanhã, dia 12 de junho. Corre pra participar. O sucesso foi tanto que o cantor João Lacerda continuou com a Panorâmica FM aqui, com a promoção, e liberou outro Pix no valor de R$1.000. Você quer descolar R$1.000? R$1.000 pra você. Você pode ganhar de repente, viu? Pra participar desses R$1.000, basta seguir as regras da Panorâmica FM 97,3, mandar um áudio de até 30 segundos no nosso WhatsApp 996579097, falar seu nome completo e mais bairro e cantar um trecho do grande sucesso de João Lacerda, Eu Sou Sertão. Curtiu? Vai ser muito bom. O sorteio acontece dia 28 de junho em nossa programação. É João Lacerda na área com a Panorâmica FM, a nova música Eu Sou Sertão. Vai de Bet é o melhor camarote do maior São João do mundo. Vai levar você para viver uma experiência única. Ouvinte da Panorâmica tem espaço para viver esse momento. Mande mensagem para o nosso WhatsApp 996579097 e responda a seguinte pergunta: qual o camarote do maior São João do mundo? Vai de Bet. Vai de Bet a resposta. Olha aí, ó, São João Prêmio. São João Prêmio da Japozô em Campina Grande tem grandes artistas para você curtir na vila mais charmosa do Brasil. Dia 21 de junho tem Jorge Mateus, Mano Walter, Denis e Vitória Freitas. Dia 22 de junho tem Luan Santana, Simone Mendes, Leonardo e Magníficos e Lipe Lucena. Na Panorâmica FM você tem acesso a esses grandes shows. Mande mensagem agora mesmo para o nosso WhatsApp 996579097. Bacana demais! A palavra com o padre Reginaldo Manzotti. São derramadas a cada instante. Bom dia, povo de Deus amado! Família evangelizar é preciso de todo o Brasil. Vamos recorrer ao médico dos médicos, Jesus Cristo. Toda terça-feira nós rezamos pelos doentes, pelos enfermos, rezando pelas doenças físicas e também pelas feridas da alma. Vamos juntos invocar a Santíssima Trindade, que é alento, é força, é cura em nossas debilidades. Rezemos juntos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, hoje e durante toda esta semana, queremos elevar nosso coração em prece e já, nos primeiros raios do sol, dizer: Deus de amor, abençoai e santificai a vida afetiva. Santo Antônio, recorremos a vós porque sabemos que o casamento é uma vocação abençoada por Deus. E é por isso, Santo Antônio, que pedimos, junto a Deus, interceda pelo sacramento do amor. Abençoai, Senhor, por intercessão de Santo Antônio, nesta manhã, todos aqueles que se sentem chamados ao matrimônio. Ajudai que o namoro e o matrimônio sejam alicerçados pelo amor sincero, a verdade constante. Coloque, ó Deus, por intercessão de Santo Antônio, no coração dos namorados e dos casais, verdadeiros sentimentos de afeto. Fazei com que contemplem um ao outro e busquem uma união abençoada por Deus. Senhor, existem tantos problemas que atingem a vida matrimonial. Afastai estes problemas. Ó glorioso Santo Antônio, olhai por todos aqueles que sofrem na vida afetiva. Abençoai e santificai, restaurando matrimônio, restaurando amor desgastado. E dai, Senhor, a paz. Santo Antônio, rogai a Deus pelos namorados. Santo Antônio, rogai a Deus pela paz no matrimônio. Santo Antônio, rogai a Deus para o reacender da chama do amor. E agora, pense em alguém a quem você vai oferecer este Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora, conclua esse momento, solteiro, casado ou viúvo, dizendo: dai-nos, Senhor, por intercessão de Santo Antônio, a felicidade e a paz completa. Dai-nos, Senhor, o equilíbrio na vida emocional e afetiva. Amém. Sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. Todo mundo ouvir Panorâmica. Mãos, Senhor, pra mostrar a imensidão do teu amor, esquecer a ilusão e entregar meu coração. Quero a tua luz no meu caminho, pra eu não tropeçar. Se o perigo me cercar, abrandai os corações. Me proteja como fez com Daniel na cova dos leões. Entra no meu coração, enche minha vida de luz. Ilumina a minha família, abençoa minha casa, meu Pai me conduz. Enche o meu peito, Senhor, de santidade e amor. Feridas e a dor, me ensina o perdão antes do anoitecer. Eu quero ter vida nova quando amanhecer. Se o perigo me cercar, abrandai os corações. Me proteja como fez com Daniel na cova dos leões. Entra no meu coração, enche minha vida de luz. Ilumina a minha família, abençoa minha casa, meu Pai me conduz. Enche o meu peito, Senhor, de santidade e amor. Cura as feridas e a dor, me ensina o perdão antes do anoitecer. Eu quero ter vida nova quando amanhecer. Entra no meu coração, enche minha vida de luz. Ilumina a minha família, abençoa minha casa, meu Pai me conduz. A sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. Todo mundo ouvir Panorâmica. Antes de ouvir o João Lacerda, vamos aqui ao resultado, rapidinho aqui, o resultado do sorteio de hoje aqui da Rádio Panorâmica FM 97,3, que vai levando aqui o Vai de Bet, é Suevânia Santos da Costa, de Lagoa Seca. Tem 2 dias úteis pra vir aqui na Panorâmica, no horário das 8 ao meio-dia e das 2 às 4 horas da tarde, tá, Suevânia? 2 dias úteis. Suevânia Santos da Costa, de Lagoa Seca, ganhou o Vai de Bet. Vila Cid São João saiu pra Tamires de Lima Silvia, dos Cuités. O ingresso, o convite nome na lista pra sábado, tá bom? E pra domingo saiu pra Afonso Santos Pereira, do centro de Campina Grande. E o São João Prêmio saiu pra José Márcio de Melo Donato. José Márcio de Melo Donato, lá do José Pinheiro. Todos eles têm dois dias úteis pra vir pegar, então, no horário comercial de 8 até meio-dia e das 2 às 4 horas da tarde, tá bom? Aqui na Rádio Panorâmica FM, Rua Polônia Amorim, 131, Alto Branco. Vem aí a Voz do Coração com o Dr. Damião Feliciano. Você vê, Andrei tá de volta amanhã às 8 da manhã. Vem aí o João Lacerda e depois o Dr. Damião Feliciano com a Voz do Coração. Tchau! Minha opinião, moro na capital, mas amo o sertão. Eu sou fruto da beleza nobre que um pai pobre traz no coração. Vejo beleza onde muitos sonhos chegam secando. Sei que na minha terra tem muitas riquezas. Não sou mais e menos que ninguém, mas o que lhe convém às vezes não lhe põe em mesa. Bem na feira do sábado, não tenho medo de uma vida humilde, porque pra mim ser chique é corregado. Sou sertanejo de coração, eu sou da terra de Luiz Gonzaga. Sou do forró, do aboio, do vaqueiro, do triângulo, do pandeiro e da enxada. Eu sou da terra que nasceu frevo, sou natural da pedra do reino. De Ariandes, Bob, Chico Sainz, Mestre Vitalino e Jackson do pandeiro. Sou sertanejo de coração, eu sou da terra de Luiz Gonzaga. Sou do forró, do aboio, do vaqueiro, do triângulo, do pandeiro e da enxada. Eu sou da terra que nasceu frevo, sou natural da pedra do reino. De Ariandes, Bob, Chico Sainz, Mestre Vitalino e Jackson do pandeiro. Atenção, emissoras filiadas à Rede Paraibana do Coração, para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Entra no ar o programa A Voz do Coração, na Rede Paraibana do Coração. Panorâmica FM de Campina Grande, para mais de 150 cidades da Paraíba e a 100.5 FM Líder para todo o litoral paraibano. No ar, o programa Voz do Coração. Thank you. Olá, bom dia. Bom dia, muito bom dia. Seja muito bem-vindo a mais um programa Voz do Coração aqui na Rede Paraibana do Coração. São mais de 150 cidades na Paraíba pela Panorâmica FM, no Brejo, no Agreste, no Cariri, lá no Sertão da Paraíba, retransmitindo pela FM de Souza. Um abraço aí para vocês no Sertão, Souza, Patos, Cajazeiras, Princesa Isabel, toda a região das Espinharas. Um forte abraço. Os amigos do litoral também, ouvindo pela retransmissão da FM Líder, a 100.5 da cidade de Santa Rita. John Anderson, forte abraço para você, todos aí da FM Líder, em João Pessoa, na Grande João Pessoa, ouvindo a gente. Programa Voz de Coração já está no ar, mais de 25 anos, ajudando a quem mais precisa e trazendo, claro, excelentes dicas de saúde de segunda a sexta-feira aqui na Rede Paraibana do Coração. Vem chegando para você o nosso primeiro quadro, Conselho Médico, vem aí. Conselho Médico. O Brasil do arroz com feijão está mudando. As refeições caseiras e preparadas com alimentos frescos, como aquelas do tempo das vovós, têm perdido espaço na mesa nacional. O brasileiro tem consumido cada vez mais comida pronta e produtos ultraprocessados, que contribuem para o avanço de doenças crônicas e, principalmente, a obesidade. Hoje no Brasil, metade dos adultos está acima do peso ideal e 17% são obesos. Os hábitos alimentares do brasileiro preocupam os órgãos de saúde, que recomendam mudanças no estilo de vida, na forma de se alimentar e até um maior envolvimento com o ato de cozinhar. Veja agora os 10 passos para uma alimentação saudável e equilibrada. 1. Faça dos alimentos frescos a base da sua alimentação. Essa é a regra de ouro. Os alimentos in natura são mais balanceados e contêm mais nutrientes. 2. Use com moderação óleos, gorduras, sal e açúcar. Esses ingredientes, em pequenas quantidades, deixam a comida mais saborosa sem desbalancear o teor nutricional. 3. Limite o consumo dos alimentos processados. Use-os como parte de uma refeição baseada em alimentos frescos. A indústria adiciona sal ou açúcar em grandes quantidades para aumentar a durabilidade desses produtos. 4. Evite os alimentos ultraprocessados, que são ricos em gorduras ou açúcares, e têm alto teor de sódio, além de aditivos e pouca fibra. Esses alimentos favorecem o ganho de peso e o surgimento de várias doenças. 5. Coma com regularidade e com atenção. Sempre que possível, faça refeições em companhia. Isso ajuda a desenvolver relações e é mais prazeroso, além de evitar que se coma rapidamente. 6. Faça suas compras em locais que ofereçam variedade de alimentos frescos, como feiras de produtores. Prefira verduras, legumes e frutas da época produzidos na região. 7. Valorize o ato de cozinhar e partilhe suas habilidades culinárias, especialmente com as crianças e os jovens. Se ainda não sabe cozinhar, procure aprender. Cozinhar sua própria comida faz bem. 8. Organize o seu tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece em sua vida. Crie uma rotina. Planeje as compras, organize a despensa e faça o cardápio da semana. É importante que toda a família se envolva nesse processo e ajude no preparo das refeições. 9. Quando for comer fora, dê preferência a locais que servem comidas feitas na hora. Mesmo na rua, é possível se alimentar de forma equilibrada e variada. Evite as redes de fast food. 10. Seja crítico em relação à publicidade sobre alimentos. A função da propaganda é vender e não informar ou educar o consumidor. Conselho Médico. A voz do coração no seu rádio. Thank you. voz do coração no seu rádio. Seu futuro está garantido na Unesc. A Unesc Faculdades vai sortear bolsas de estudos de até 100% para todos os cursos. E é super fácil concorrer. Consulte as regras no Instagram ou na Secretaria da Faculdade. Não perca essa grande oportunidade. Vestibular Online 2020.2. Unesc Faculdades. Fone 986-89-8476. Atenção você que está procurando um lugar para morar, um lugar para chamar de seu. Apresentamos o Residencial Vitória, no loteamento Central Park, com apartamentos de 3 e 2 quartos, sendo todos com suíte. Entrada facilitada, documentação grátis e com ótima localização, a 5 minutos do centro da cidade, pertinho do shopping. Liga aí o GPS. Após o shopping, siga na BR-230, pegue o primeiro retorno e seu destino estará à direita. Vendas Lima Lucena, corretor de imóveis. Plantão de vendas nos números 98720-6563 e 98619-2727. Residencial Vitória, no loteamento Central Park. Últimas unidades. Aproveite! Hora da Solidariedade. Muito bem, chegando a Hora da Solidariedade. É sempre um momento especial aqui do programa Voz do Coração, porque há mais de 25 anos o programa abre esse espaço para quem mais precisa fazer o seu pedido, fazer o seu apelo, enviando aqui agora por essa ferramenta que fica muito mais fácil você participar, que é o WhatsApp, 991181097, 991181097. Se você não tiver acesso a um smartphone, você pode ligar no 3349-2097, 3349-2097, você pode ligar que a nossa equipe vai conversar com você. Hoje, o pedido é da dona Dalva Pedro, do centro aqui de Campina Grande. Ela está necessitando de uma cama elétrica hospitalar. Uma cama elétrica hospitalar. Ela deixou aqui o número dela. Então, se você puder ajudar, de repente você tem essa cama na sua casa, ou se você quiser contribuir, né, para a gente fazer essa cota e ajudar essa mãe, você pode ligar para a gente. Ela deixou o número aqui, nós iremos passar para você o contato da dona Dalva Pedro, tá bom? Então você liga agora, 991-18-1097 ou 3349-2097, e nós iremos fazer essa corrente para ajudar a dona Dalva Pedro, que necessita de uma cama elétrica hospitalar. É algo que não pode, né, deixar para depois, é uma necessidade de urgência. Então, vamos reforçar o pedido. Ela está precisando dessa cama elétrica hospitalar. É a dona Dalva Pedro, do centro de Campina Grande. A gente pegando junto, a senhora fica no aguardo. Já fizemos o apelo. Vamos entrar em contato com a senhora. Ajuda teu irmão, nem que seja com pouco. Pois pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Ajuda teu irmão, nem que seja com pouco. Pois pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Ajuda teu irmão, nem que seja com pouco. Pois pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Ajuda teu irmão, nem que seja com pouco. Pois pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Ajuda teu irmão, nem que seja com pouco. Pois pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Diga, meu amigo, onde fica o paraíso? Que tudo é belo, lindo e maravilhoso. O povo é feliz, bonito, alimentado. E os velhos vivem bem, todo mundo perfumado. E lá não tem enchente seca pra atrapalhar. Aonde é que esse mundo vai parar? Se tudo depende de nós, você não vai ficar aí parado. Nossa, meu amor, é a nossa voz pra fazer um mundo novo, esquecendo o passado. Se tudo depende de nós, eu não consigo dormir sossegado. Se tem gente com fome, com frio e sem nada, tem outros com muito, com tanto pra nada. Ajuda teu irmão, nem que seja com pouco. Pois pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Ajuda teu irmão, nem que seja com pouco. Pois pouco com Deus é muito e o Deus está com pouco, pois pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Ajuda teu irmão, nem que seja com pouco, pois pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Ajuda teu irmão, nem que seja com pouco, pois pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. A voz do coração no seu rádio. Essa é da Vila, Rio de Janeiro, Duas Barras, essas coisas. Mas é a minha primeira aparição para o grande público. Foi no terceiro Festival da Música Popular Brasileira, São Paulo. Essa música aqui. Minha na moça vai passear. Rapazinho pra acompanhar, pra acompanhar, pra acompanhar, pra acompanhar, pra acompanhar, pra acompanhar, pra passear, já quer apertar, já quer apertar, quem tá apertando quer namorar. Já quer noiva, você está noiva, quer se casar. Quer se casar, quer se casar, quer se casar, você está casada, só quer brigar. Só quer brigar, quem está brigando quer desquitar. Desquitada, quer se amigar. Quer se amigar, tá amigada, quer separar. Quer separar, ia, ia. Quer separar, ia, ia. Mas quer separar, ia, ia. Quer separar, ia, ia. Tá separada, não quer amar. Não quer amar, ia. Não tá amando, só quer chorar. Só quer chorar, chorar. Só quer chorar, chorar. Mas só quer chorar, chorar. Só quer chorar, chorar. Só quer chorar, chorar. Só quer chorar, chorar. No ano seguinte, no mesmo festival, eu mandei uma aqui. Foi um grande sucesso do Jair Rodrigues. Sai aqui. Na minha casa todo mundo é bamba. Todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa todo mundo é bamba. Todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa não tem bola pra ninguém. Não se fala do Alê, nem se liga pra quem dia. Todo mundo é bamba. Todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa todo mundo é bamba. Todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa ninguém liga pra intriga. Todo mundo xinga, todo mundo briga. Na minha casa ninguém liga pra intriga. Todo mundo xinga, todo mundo briga. Macumba lá na minha casa tem galinha preta e azeite de dendê. Mas ladainha lá na minha casa canjiquinha pra comer. Mas na minha casa tem essa bonitinha canjiquinha pra comer. Se tem alguém aflito, todo mundo chora, todo mundo sofre. Mas logo se reza pra São Benedito, pra Nossa Senhora e pra Santo Onofre. Mas tem alguém cantando, todo mundo canta, todo mundo dança. Todo mundo samba e ninguém se cansa. Pois minha casa é casa. Na minha casa todo mundo é bamba. Todo mundo é, todo mundo samba. Na minha casa todo mundo é bamba. Todo mundo é, todo mundo samba. Todo mundo é, todo mundo samba. Todo mundo é, todo mundo samba. No ano seguinte, foi meu primeiro sucesso nacional. Felicidade, passei pro vestibular, mas a faculdade é particular. Quero ver particular. Tão caros, tanta taxa pra meu dinheiro muito raro. Alguém teve que emprestar o meu dinheiro. Mas em casa meia-noite tinha sempre a me esperar um punhado de problema e criança pra criar. Para criar, só criança pra criar. Para criar, só criança pra criar. Mas felizmente eu consigo me formar. Mas na minha formatura nem cheguei a participar. Falta o dinheiro pra ter. E também pro meu anel. Nem o diretor careca entregou o meu papel. O meu papel. Meu canudo de papel. O meu papel. O meu papel. Meu canudo de papel. E depois de tantos anos, só tem serviço mais. Desenganos. Dizem que sou um burguês muito privilegiado. Mas burgueses são vocês. Eu não passo de pobre, coitado. Mas quem quiser ser pobreiro vai ter que penar um gado. Bem, estamos chegando ao final de mais um programa A Voz do Coração, agradecendo a sua audiência, você meu amigo, nas mais de 150 cidades na Paraíba, pela Panorâmica FM, Brejo, Agreste, Cariri, você lá no sertão, ouvindo pela FM de Souza, um abraço aos amigos de Souza, Patos, Cajazeiras, Princesa Isabel, toda a região das Espinharas também, um forte abraço ao sertão e aos amigos do litoral, ouvindo pela FM Líder, a 100.5 da cidade de Santa Rita. Muito obrigado aí pela audiência em João Pessoa e na Grande João Pessoa. Finalzinho do programa, oferecimento da Unesc Faculdades. Escolha o seu futuro, escolha a Unesc. Ligue 3321-4601 e saiba mais. E ainda Residencial Vitória, no loteamento Central Park. Últimas unidades, apartamentos de 2 e 3 quartos, lindíssimos, com preços imperdíveis para você no Residencial Vitória, no loteamento Central Park. Finalzinho do programa, até o próximo A Voz do Coração, aqui na Rede Paraibana do Coração. Um forte abraço, lembrando que as nossas linhas e a nossa rede continua aberta para a sua participação 24 horas por dia. Um abraço, até o próximo programa, fica com Deus. Dinâmica FM e você. Primeiro lugar em audiência absoluta e comprovada. Mala sem alça. Já faz uma semana a gente terminou. A gente tá vivendo só, mas a saudade mata a sua falta. Como maltrata, saudadezinha chata, saudadezinha chata. ZYC 987 97,3 Panorâmica FM, Sistema Rainha de Comunicação. E Campina Grande, 12 horas e 7 minutos. Entra no ar. Panorâmica Livre, o seu encontro diário com a notícia. Panorâmica Livre, um show de jornalismo na sua tarde. De junho de 2024. Está no ar o Panorâmica Livre, Vamos aos destaques da edição de hoje. Panorâmica Livre e as principais manchetes de hoje. O Ministério Público denuncia empresária e psicólogo por fraude em empréstimos com máquinas em Campina Grande e em toda a Paraíba. Manuel Dugério volta à Assembleia Legislativa com licença de Fábio Ramalho. Empresa de apostas online tem até janeiro deste ano para se regularizar. Deixa não, do ano que vem. Para se regularizar, então, vou sair do cenário. Paraíba expande energia solar em 33% e alcança nova marca no Nordeste. Isso é bom para a Paraíba. Caso Júlia. Mãe vai a júri popular nesta terça-feira por matar filha de um ano a facadas. Pelo amor de Deus. Polícia Federal mira corrupção na educação e pagamento de propina a políticos em 2018. Danou-se. Parque do Povo não comporta mais a quantidade de gente que vem colocando a cada dia. Tem que fazer outro Parque do Povo. E haja Parque do Povo. Aí são os destaques da edição de hoje. O Panorâmico Livre é apresentado por Hernandes Gouveia e Max Silva, que está em casa com virose braba. Essa virose pegou todo mundo, até Max, que é durão. A virose o pegou, hein, Max? Tá acamado, mas em breve vai estar em ordem. Na técnica, meu amigo Alex Silva. E eu tô por aqui. Até uma da tarde. E o nosso comentário inicial de hoje, meu amigo Alex. Alex Silva! Antes de colocar o microfone do Apatininha, Alex, eu vou falar a respeito de um assunto que aqui foi a primeira matéria aqui, que eu sei se prestou atenção, que eu já falei sobre isso, não sei também se você já prestou atenção. Nos postos de Campina Grande, nesses postinhos aí, aqui de Campina, Alex, tu já viu, Alex? A quantidade de plaquinha entrando assim, empréstimo é 1.000 por 1.200 no cartão, em 12 parcelas de tanto. Tem aí descaradamente nos postes, nas faixas das casas, nos prédios públicos, em placas, pessoas emprestando dinheiro, como se fosse um banco, é através da maquineta. Eles têm uma maquineta, você vai lá, eu quero 1.000. Ele vai lá, coloca os 1.000 e parcelado, e ele te dá o dinheiro e você vai pagando parcelado. E muitas pessoas estão caindo no golpe, sabe como é o golpe? Eu quero 1.000, o cara tá desesperado, doido por dinheiro. Para pagar uma conta, ou questão de saúde, ou muitos dele é para beber, outros é para usar droga, e por aí vai. Aí não confere na maquineta o valor que botou. Não confere o valor. Aí o cara pediu 1.000, o cara botou 10. Lá tá 10. O cara deu o cara 1.000 reais. Aí ele o empréstimo, e lá tá 10 para ele pagar parcelado. 1.000 tá 1.500, 1.000 tá 2.000, e por aí vai. E aqui em Campina Grande tá cheio de pessoas que andam nas casas das pessoas agora, oferecendo dinheiro emprestado. Ó, fulano, tu quer dinheiro emprestado? Eu te empresto. Tu me dá teu cartão, passa aqui, e eu te dou o dinheiro que tu quer. Quer 1.000? Tá aqui os 1.000. E você paga aqui, digamos, 10 parcelas de 200, que vai dar aí 2.000 conto. E por aí vai, cada um cobra o juro que quer. É um mercado livre. E é um mercado livre proibido por lei. A lei diz que só quem pode operar dessa forma são os bancos. Particular não pode emprestar dinheiro. Eu posso emprestar dinheiro a um amigo meu sem usura, sem cobrar dele juro. Mas o juro no Brasil é crime. Isso é uma prática antiga do passado, que antes de existir o banco. Quando não tinha banco, as pessoas emprestavam, digamos, 100 por 110, 1.000 por 1.200 no passado. Quando, antes do dinheiro existir, o empréstimo era em objeto. Eu tenho uma cabra. Você paga com uma, com, paga todo mês um cabrito e depois me devolve a cabra. Aí eu tenho uma, eu quero uma vaca. Aí o cabra dava a vaca com o camarada. Você, todo mês a cria da vaca é minha e depois vem pegar a minha vaca. O cara fica comendo leite. E existia no passado. Até o banco existir. Quando o banco existiram, essas pessoas continuaram ainda operando esse sistema financeiro, que é o empréstimo com usura. É empréstimo com juros, na linguagem mais adequada. No passado chamava usura, hoje é com juros. E isso não pode no Brasil. E Campina Grande parece que pode. O Ministério Público, eu não soube se algum dos promotores chamou feita a ordem e mandou prender esses camaradas, que é casa de prisão. Isso é estelionato, o crime é estelionato. Você que não sabe. Estelionato não é só passar cheque sem fundo, não, hein, pessoal? Tem vários crimes cometidos no Brasil e aqui na Paraíba que é estelionato. Por exemplo, você comprar e não pagar, é um crime de estelionato. E por aí vai. É apenas para isso. Uma delas é pagar conta. E esse pessoal que está com essas maquinetas aí, as empresas que emprestam essas maquinetas saber a origem do dinheiro que está passando naquela maquineta. Que até para a venda de drogas estão usando maquineta. O cara compra tanto de maconha, cocaína, qualquer outra droga e passa na maquineta. Então essas empresas, que tem tantas empresas aí, a cada dia abre uma empresa, e o juro tem juro. É um mínimo que elas cobram 2% de juro aí. Cobra essas empresas de maquineta. Elas querem saber só do dinheiro. Não querem saber de onde veio o dinheiro. Então está feito aí o alerta para você. Quando alguém te oferecer dinheiro com juro no cartão para passar na maquineta, tenha cuidado. Não, primeiro, não aceite que isso é um crime. E se você estiver usando essa prática, esse expediente, você pode estar sendo lesado. Você pedindo R$1.000 e eles colocando valores a mais na sua máquina, passando no seu cartão. Dado o alerta. 12 horas e 10 minutos. Alex, vamos aos nossos ouvintes. Espaço do ouvinte, no Panorâmica Livre. O ouvinte da Pan bota a boca no trombone e detona. Muito bem, 12 horas, eu disse 10, mas é 12 e 16 minutos. Aqui no meu relógio tá meio doido aqui, mas é 12 e 16 minutos. Tem ouvinte da linha 1 já, Alex? Coloca o meu ouvinte da linha 1. Alô, boa tarde, quem fala? Boa tarde, meu amigo Max Hernandes, boa tarde a todos aí da Panorâmica. Max, amigo, quero ver do Baltri de Mães. Max, amigo, mais uma vez, o motivo da nossa participação, meu amigo, é cobrar da Sesuma, né? Secretaria de Serviço Urbano, meu amigo, secretário Sargento Neto, né? Aqui na rua 13 Mães, Max. E pega aqui da antiga Manzoar, meu amigo. Vai até no Presidente Médio. Meu amigo, essa pista aqui tá parecendo uma tábua de pirulito, meu amigo. Essa aqui é a verdade. Agora mesmo eu passei nesse local, né? Então a gente mais uma vez faz esse apelo aí ao seu secretário, né? Pra dar uma melhoradinha aqui nessa pista, meu amigo, né? Principalmente também durante a noite, Max. Escuro, né? Muito buraco, pessoal que não conhece o local, né? Então a gente faz essa reivindicação aí a Sesuma, meu amigo. Agradecer a você pelo espaço aí, Max. Desejar a todos aí uma excelente semana, meu amigo. Paz, saúde, Deus sempre na frente. Valeu, Max. Tá feita aí sua cobrança, meu amigo. Tá feita sua ligação, sua cobrança pra você. Alex, por favor, diz aí o microfone do Aparte, que pode mandar mensagem de áudio e de vídeo, que tô sem ele aqui. O zap é o 9657-9097, 9657-9097, e o telefone é o 3201-8797, 3201-8797, Max, ou Hernandes. Muito bem, feito seu apelo, feito sua reivindicação. Está aí feito. Tem na linha 2, tem ouvido lá, Alex, libera aí. Alô, ô Hernandes Gouveia, eu quero falar sobre essa mãe que tirou a vida da filha, essa vagabunda. Isso é uma vagabunda sem vergonha. Isso é pior do que um lixo, entendeu? Que esse é fruto dela, pra frente ia ser alguma coisa de futuro. Mas infelizmente, ela ceifou a vida da criança, acabou com a vida da criança. Entendeu? Uma infeliz dessa, cadeia para ela é repouso. Muito obrigado, Hernando Gouveia. Um abraço para você e para Max. Um abraço. João. Abraço, João. Obrigado pela audiência e pela preferência. É, porque é um crime com total requinte de crueldade, né, João? O cara pegar a filha de um ano de idade, matar a facadas, uma pessoa indefesa que o cara mata, que uma criança, qualquer pessoa mata com um murro. Só de torcer o pescocinho dela, já matou. E o cara pegar uma pessoa indefesa, uma criancinha com um ano de idade, que tá mamando ainda, e a pessoa dar várias facadas numa criança e matar, essa pessoa que faz isso, essa mãe, ela está altamente possessa, diabolicamente falando. Não sei se você crê nisso, mas eu acredito que existe o diabo e é esse tipo de coisa que ele faz. Entrou na mente dessa mãe e para essa mãe matar essa criança. E isso, o crime desse, é o crime hediondo. Ela tem que, embora que ela caiu a ficha agora, mas ela tem que pagar pelo crime que ela cometeu. Que ela matou uma inocente, uma criança, e a filha dela. Foi a filha dela que ela matou. Isso movido por ciúme, certamente, ou alcoolismo, ou droga, também pode estar nesse meio, né? Ou um surto psicótico, não se sabe, né? O que aconteceu com ela, mas ela, o que, independente do que ela esteja, como ela estava, mas o crime ela tem que pagar por isso. Ela ia perder a ela estava com a criança, né? Mas a justiça deu causa de ganho para o pai. O pai ia ficar com o filho, né? No caso, com a menina aí, com a criança. E ela se revoltou. Revoltou com isso. Disse nem tu nem eu. Isso me remonta a um caso bíblico. Certa vez na Bíblia tem um relato lá que o rei Salomão estava num dia de fazer julgamentos. Estava o povo na fila para fazer julgamentos. Cada um trazia seu caso. Aí chegou duas mães. Disse, olha... com uma criança na mão, uma com a criança na mão. Disse, olha, essa criança aqui é minha. A outra disse, não, é minha. E falou, uma é minha, outra é minha. Teimando as duas, dizendo, uma dizia que a criança era dela e a outra dizia que era dela. As duas têm uma briga feia de feita. Primeiro Reis, capítulo 3. Exato. 16:28, relata que duas mulheres, Hernandes, que moravam na mesma casa, ambas mães de um filho pequeno, vieram a Salomão dos bebês, havia sido sufocado, e cada um reivindicou o garoto restante como seu. Pedindo por uma espada, o rei declarou seu julgamento. O bebê seria cortado em dois, cada mulher recebendo a metade. E aí, a decisão. Era isso que eu ia dizer. Era isso que eu ia falar com a linguagem mais popular. Estão duas mulheres brigando na frente de Salomão. É minha, é minha. E uma delas, o rei Salomão olhou para as duas, depois de muitas zoadas, disse, me diga uma coisa, me conta a história. É minha, é minha, mas quando é? Disse, olha, eu moro na casa dela, eu estava dormindo, e eu acordei no outro dia, o meu filho não estava. A outra disse, eu estava dormindo, e o meu filho, eu dormi por cima, e o menino morreu. E ficou aquela briga danada. Aí o rei disse, tá bom, é sua, é. Outra é sua, é. Ei, me deu uma espada aí. Me deu uma espada. Pegou o guri pelo pé, cabeça para baixo, pegou a espada e disse, eu vou partir ele ao meio e vou dar metade a cada um. Na linguagem mais popular. Já pensou? Vou pegar esse menino, vou matar agora e vou tirar metade. Vai ser sua e sua. Uma delas gritou, ô, seu rei, pelo amor de Deus, não faça isso. Pega a criança... E dê a essa mulher. Aí o rei pegou a criança, botou depois no braço, né, na pulsão normal, e disse, olha, a criança é sua. Aí deu a mulher que pediu para não matar o filho. Porque a outra era dizendo, mate, parta no meio, pode partir. Então essa mulher aqui, essa mulher tinha o mesmo instinto dessa que matou a criança. Então essa mulher tem que pagar. Embora o estado que ela esteja, ela tem que pagar pelo crime grave que ela cometeu. Matou uma criança simplesmente porque a justiça deu ganho de causa para o marido, já percebendo que ela não tinha condições de criar o filho. Perdeu a guarda. Nem todo mundo, Alex, pode criar um filho. Criar, fazer menino é fácil demais. Agora, criar menino é difícil demais. E nem todo mundo sabe criar menino. Cria solto, e aí. Não pode. Eu criei três, bem criado, graças a Deus. Criei e estou ajudando a educar os meus netos. Que o avô tem a função de ajudar, não é a criar, é educar os netos. Eu criei três filhos, graças a Deus são bem criados, vivem todos os três bem e tenho três netos. Eu hoje ajudo. É Davi, é um deles. Tem Davi, tem o Wesley e tem a Sofia. Hoje eu ajudo os meus netos a serem educados, a se educarem. Se você falar com meus netos, você pensa que o menino mora no Japão. De tanto modesto sapato. de tanta educação. Por onde o Davi anda, Sofia e o Wesley, diz, vê ineducado, porque é o avô por trás, é o pai por trás e a mãe por trás, ajudando a educar. Mas matar a criancinha, aí tá danado, viu, Alex? Aí não dá. A linha 3 tá liberada, Alex? Coloca o ouvinte. Boa tarde, Hernandes Gouveia. E ouvintes, quero fazer essa denúncia. Aqui na rua Tito Sodré, em José Pinheiro, o dono do bar colocou cadeiras e mesas na calçada. De novo? E na rua ninguém consegue passar na calçada. Falou Guimarães. De novo? É o mesmo moído ainda, Alex? É aquele mesmo pisunhado. Ninguém vai lá pra resolver, não. Oh, pelo amor de Deus, dono do bar. Dono do bar, você tem que colocar as suas cadeirazinhas dentro do seu bar. Aí é seu. Mas na calçada é dos transeuntes. É o dono da rua e do bar. Não, pô, não tem dono de rua, não. Não existe dono de rua. Dono do bar, ele é assim. É dono da rua, não pode. Então, qualquer pessoa, isso vale pra todos, qualquer pessoa que ponha na calçada mesas e cadeiras e proíba as pessoas de passar, ele tá proibindo. O cara vai ter que ir pro meio da rua pra poder passar na rua. É crime, não pode. Agora, cabe aí a polícia agora ir lá e tomar as providências, porque aqui no rádio já se falou aqui umas 500 mil vezes. Bota na linha 2 aí, Alex, ouvinte. Alô, boa tarde, quem fala? Alô, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Hernandes. Boa tarde a todos. Deveria não. Era para ter uma pena muito pesada aqui nesse país. Porque as nossas crianças estão sofrendo. Estão sofrendo com esses desculpa a expressão, esses malditos que estão fazendo isso com essas crianças, né? Porque a pessoa fazer uma coisa dessa com a criança indefesa, a coitada não tem defesa de nada, ela confia na gente, né? Confia na gente é totalmente. Verdade. E um lixo desse, fazer uma coisa dessa com a criança, fora esse lixo aí, fora os outros lixos que fizeram com as outras crianças que já morreram, né? Que já mataram. Porque, assim, isso era para fazer o seguinte, chegava na cadeia, na cela, jogava lá e mostrava o que esses malditos fazem com as crianças. Aí eu queria ver se no Brasil ia ter mais isso, eu queria ver, porque se a lei, que é a lei normal, não tá conseguindo frear esses desgraçados, então tem que ser outro tipo de disciplina. Chega na cadeia, mostra o que essas pragas fizeram com essas crianças e eu quero ver se não resolve. Resolve na hora. Mas pega essas pragas, bota na cadeia, enche a barriga deles. E quando sai, ele faz filme, como aquele a criança Isabela Nardoni, né? Que nesse dia vai fazer um filme para aqueles infelizes. Obrigado, pessoal. Eu fico revoltado porque é uma criança que não tem defesa nenhuma. É verdade. Na verdade, você tem toda a razão. Desperta, e a gente, independente que seja filho nosso ou não, que o cara seja pai ou não, pergunta, o que você faria com alguém que pegasse um filho seu e desse várias facadas? O que você faria? Ninguém sabe nem dizer o que faria. Porque é um crime bárbaro, um crime covarde, um crime hediondo contra uma criança indefesa que não tem nada a ver que o pai se separa. O que é que o filho tem a ver com a separação do pai da mãe? Nada. Nada tem a ver. Então você que é casado e casada, o seu filho é seu parente para sempre. A sua mulher e seu marido não será parente para sempre, não. Você pode estar tá agora casado, daqui um ano separar, daqui a dois separar, daqui a 10 separar, cada um é para o seu lado. Ora, filho é filho para o resto da vida. Eu comia o fígado dele. Caca, moleza. Aí você pegar e matar uma criança inocente, só porque a justiça deu direito de causa, ganho de causa para morar com o pai... Se deu é porque ela estava incapaz, mostrou aí agora, estava incapaz de criar a criança. Porque tem mães, meu amigo, que é outra terrível. Eu conheço algumas mães que pegam filhos e deixam as crianças ficarem trancadas e vai para farra. Fim de semana, sexta, sábado, domingo, ela não tem, o marido deixou ela, por N motivos, e ela pega as crianças dela, deixa ficar trancado e vai para as farradas. Eu conheço mãe que faz isso. Você conhece alguém? Pois é, uma mulher dessa é incapaz de educar uma criança. Como é que educação vai ter um menino desse, ou uma garotinha dessa? Que criação vai ter? Um menino de 8 anos cuidando de um de 5, cuidando de um de 3. São duas crianças cuidando de ninguém. Quer dizer, criança de 8 não cuida de ninguém. Tem que cuidar dele. E o cara pegar, matar uma criança dessa, a facada, é um ato de covarde que chega e dói no coração só em falar da causa. A linha 1 tá liberada já, Alex, por favor. Bota o ouvinte aí. Alô, boa tarde, quem fala? Boa tarde, Márcio, Hernandes, Alex, todos aí. Mariana aqui do Barro Conceição, na escuta do melhor programa. É, meu filho, tava hoje em dia pegado em emprestado, ainda mais com juro alto, ainda mais com terceiros aí, infelizmente é complicado, né? Já tá difícil para arrumar dinheiro para pagar suas contas, imagina a pessoa ter que arrumar dinheiro emprestado para pagar mais caro ainda, e além do mais com pessoa que a pessoa nem conhece e também esses bancos aí que cobram um juro alto. Infelizmente é assim mesmo. Boa tarde para vocês. Boa tarde, amigo. Obrigado pela sua participação. É verdade. Nós estamos com dois temas hoje polêmicos. A questão dessa morte, dessa criança e o julgamento da mulher hoje. Eu fosse juiz, eu dava ela 300 anos de cadeia. Eu sei que ela não ia viver isso, não, mas eu daria. Já que o Brasil não tem pena de morte, para ela ficar o resto da vida preso e, tá todo, com a mulher. E todo dia na porta, na cela dela. Alguém lá, o carcereiro, lê: olha, você está presa porque você matou a faca da sua filha. Todo dia. Até o resto da, até ela morrer. Quando ela estiver esquecendo, todo dia você vai saber porque você está presa. Porque tem nego que se esquece. Alex, tem gente que passa 10 anos preso, Alex. E quando sai da cadeia, vai cometer o mesmo crime. Porque ele esqueceu o crime que ele cometeu. O estrupador é um desses. O ladrão é um desses. Passa 20 anos preso, quando sai da cadeia, vai estrupar. Olha o cara, o camarada que matou alguém num crime como esse. Passou 20 anos preso, vai fazer o mesmo crime. Então, eu faria, eu criaria uma lei, para ser obrigado todos os dias, de cela em cela, o preso de crime hediondo, dizer o crime de estrupa. Esse crime aí que matou assassinato de crianças. Todo dia vai ter alguém nas portas de sua cela, dizendo, todo dia, o motivo você está preso. Você está preso, pegou tantos anos de cadeia, por isso. Todo dia. Que o cabaqueira tenha dormido. Acorda, está dormindo, acorda para ouvir. Para ele saber que o crime que ele cometeu foi um crime grave, hediondo, e que deixou pessoas tristes, chorando, e sequelas irreparáveis. Porque os cabas estão presos, passa 10 anos, quando sai da cadeia, fazem a mesma coisa. Faz a mesma coisa, aquela que matou o pai e a mãe, a Von Richthof. Não, aquela nega, a Von Richthof. Matou o pai e a mãe, ela tá solta já. Ela tá solta, tá aí casada. Casada. E tem filho já. Aí, que mãe é essa? Que exemplo essa mãe vai dar para o filho dela, que matou a própria mãe e matou o pai? Então, esse tipo de crime, gente desse tipo de gente, não é pra sair da cadeia. Não tem condições de sair da cadeia. É psicopata. Tem que estar na cadeia o resto da vida. Tem que ter uma cadeia somente pra psicopata. Olha, tu vai preso, só que tem um detalhe. Tu vai entrar, mas tu não vai sair nunca mais. Tu não sai nunca mais. E todo dia, tu vai saber o crime que tu cometeste. Porque alguém vai ler lá a tua sentença. É a Suzane. A Suzane. Suzane Von Richthof. Né? Errei só o primeiro nome, mas o segundo eu acertei. Matou os pais. E aí tem a Nardone também, que matou o filho também. É crime demais de cara matando criança, mulher matando criança para poder com ciúme do marido, marido matando criança com ciúme da mulher, e por aí vai. Estrupo, todo dia tem estrupo. Nesse momento agora que eu tô falando, tem uma criancinha sendo estrupada. E o cara vai preso, aí pega 70 de cadeia, depois sai. Aí vai novamente cometer o mesmo crime. Esse tipo de crime... Aonde... Pelo Brasil afora, é a Paraíba. Nesse momento, tem uma mulher aí apanhando, levando uma pisa grande do marido. E pior que ela não fez nada. É crime grave. Tem que acabar de ser preso e ficar aí de molho, pelo menos uns 100 anos de cadeia, tá bom. 100 anos tá bom. 100 anos tá bom demais, porque ele já sai direto pro cemitério. Aí logo morre, vai logo tá se enterrar. É, pô. Não tem condições, não. Só assim o Brasil teria um pouco de moral. Se os crimes hediondos fossem realmente, tivesse punibilidade severa e que chamasse o feito à ordem. 12 horas e 36 minutos, Alex. Boa tarde, Hernandes Gouveia. Boa tarde.